Hélio Eduardo Lucas, comentarista político da CBN, nos traz agora a sua participação diária aqui. Vamos começar falando de um caso que virou destaque em rede nacional, a situação de um turista baleado na Ponte Internacional da Amizade. A imagem de Foz do Iguaçu mais uma vez arranhada, né, Lucas? É verdade. Bom dia, ouvintes da CBN, bom dia, Marcão. Você tem toda a razão. Todas as vezes que acontece um ataque como esse frontal a um turista que vem aqui na região para fazer compras, para visitar as cataratas, isso é péssimo para o destino Foz do Iguaçu. Por quê? Porque nós vivemos numa época digital. As notícias correm velozmente. Antigamente era só jornal, hoje não, tem a internet. O cidadão veio do Rio Grande do Sul, é um radialista. Ele veio com a família para fazer compras aqui, ficar o fim de semana aqui na cidade. Isso aconteceu na sexta-feira passada. E quando se preparava para passá-la ali na Ponte da Amizade, que separa Foz do Iguaçu à Cidade do Leste, ele foi atacado por um muquirana armado que, ao assaltá-lo, houve por bem disparar um tiro de arma. Ele foi, levou um disparo na perna. Ficou caído ali, a família desesperada, e o muquirana evadiu-se. A notícia boa é que a polícia agiu rápido e chegou ao elemento. Ele está preso na CSSTP à disposição da justiça. Lógico que o muquirana, como todos, é covarde, sem vergonha, ordinário, um pústula, nega, mas não adiantou nada. E ainda se faz de vítima, né? Se faz de vítima, com aquela carinha sem vergonha. Ele negou, mas não adiantou nada, porque a vítima, o radialista que levou o tiro na perna, o reconheceu. Portanto, a casa dele caiu. Detalhe, é um cadeieiro antigo, acostumado a ficar preso por assalto. Já assaltou outras pessoas e agora tá lá com cara de guri cagado no xadrez da sexta SDP. Vagabundo! E um detalhe, assaltando turistas na mesma região onde ele baleou o mundo. Ele foi pego dentro de um hotel com três turistas rendidos, passou um ano e pouco preso e agora está de novo na rua. É um sem vergonha de marca maior que, enquanto as nossas autoridades, o pessoal do trade, faz das tripas coração para desenvolver o destino Foz do Iguaçu, para gerar riqueza, vem um muquirana desse e atira num turista. Eu espero mais é que dessa vez o juiz dê 20 anos para ele ficar lá na penitenciária. Sem vergonha de marca maior. Advogado dos bons tiros. E por falar em sem vergonha de marca maior, meu cara, qual é a situação do Gaevski? Parece que a coisa anda rodando pro lado dele, mas só que em sentido contrário, né? É, o Gaevski, que todos sabem, é aquele taradão de realeza, né? Ele tinha uma dupla personalidade, ele foi prefeito de 2005 a 2012, depois foi adotado pela senhora Gleisi Hoffmann, né? Levou-o para dentro do palácio da Alvorada, lá em Brasília. Ele despachava junto com a Gleisi Hoffmann, ao lado do gabinete da presidente da República, Dilma Rousseff. Gaevski, na sexta-feira, foi tirado da penitenciária onde ele está, lá em Curitiba, e levado para depor no processo. O processo está sendo instruído. E como é um processo complexo, porque envolve 40 vítimas, ele está sob acusação de ter cometido 40 estupros de vulneráveis. Então é um processo complexo. Esse povo todo tem que ser ouvido e ele também. Na sexta-feira, ele depois, o tempo foi parco, porque tinha muita coisa para falar, e hoje, nessa segunda-feira, ele vai voltar a defrontar-se com o juiz do caso. A situação do Gaevski é muito difícil, porque as acusações contra ele, que o Ministério tem, são muito robustas. O Ministério e a polícia não encontrou isso assim, mais ou menos, as acusações. O que tem contra eles são o relato das vítimas. As vítimas é que relatam, tá, que recebiam dinheiro para fornecer favores sexuais ao tarado. E essa história se repetiu ontem no Fantástico, com o prefeito sendo preso de novo, ou pelo menos sendo acusado de crimes semelhantes, né? O que será isso? Uma epidemia no poder? Ou o cidadão, depois que chega a um posto, ele se acha acima de qualquer bem e qualquer mal? Isso é uma questão, né? Eu acredito que isso é um desvio de personalidade muito forte. Eu acredito até que uma pessoa que age dessa maneira é um doente. Doente sem vergonha. Ele deve ser tratado e também não deixa de ser sem vergonha, porque ele comprava sexo com jovens adolescentes lá da região, inclusive dava emprego na prefeitura. Eu, particularmente, acho que é um sem vergonha. E agora ele vem com a conversa furada de que ele é um preso político. Também? É, ele alega que no, quando esteve na cadeia, forçaram a vestir uma camiseta com o número 45. Coincidentemente, o número 45 é o número do PSDB, dos tucanos. Mas os tucanos não têm absolutamente nada a ver com isso. Quem acusou o Gajewski é as vítimas que ele estuprou. Ele estuprava as meninas. E agora ele quer aguente a rebordosa. E os vereadores de Foz do Iguaçu, como estão sendo avaliados? A sua enquete mostrou o quê, meu caro Hélio Eduardo Lucas? É, eu botei uma enquete lá sobre os secretários municipais, né? Ela ficou durante uma semana, já foi dito aqui. O melhor avaliada foi a secretária da Saúde, Letícia. E, assim que encerrou a enquete, nós botamos uma para avaliarmos a performance do melhor vereador de 2013. E ela ficou lá durante uma semana também. Ontem nós retiramos a enquete, aliás, e deu na cabeça como mais votado, com quase 1.000 votos, o vereador Edílio Dallagnol. Ah, a pior avaliada pela ordem foi a Anice Najib Gazou e, em segundo pior avaliado, o Nilton Bobato. E, repetindo, o primeiro foi o Adílio Dallagnol, o segundo melhor avaliado, Rudinei de Moura. E eu quero dizer também que ontem nós tiramos, quem quiser saber mais detalhes, acesse o meu sítio eletrônico, galucas.com.br. E ontem à noite eu coloquei uma nova pesquisa para avaliarmos agora os 5 prefeitos que os ex-prefeitos de Foz, quem teria sido o mais produtivo. Está lá o nome do Álvaro Nilma, pela sequência, Álvaro Nilma, Dom Brandino Gustavo da Silva, Rari Dajó, Celso Samos da Silva e Paulo Macedoni. Portanto, nos prestigie também, vá ao hlucas.com.br e vote também para sabermos quem foi o prefeito mais expressivo deste período. Tá certo, esse é Hélio Eduardo Lucas, o nosso comentarista político aqui na CBN, trazendo mais informações amanhã, voltando aí na programação CBN com novidades, né, Lucas? É verdade, estaremos de volta. Tenham todos um bom dia. Bom dia e até amanhã.